agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa primeira emissão de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. É a nossa primeira emissão para esta sexta-feira, dia 5 de novembro do ano de 2010. Muito fado, belos fadistas, belos fados, grandes poemas trazidos aqui e quase está, sempre em português. Já sabe que www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com são as duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Sinta-se à vontade e quase está, peça o seu fado. Não hesite. Deixe que a sua alma se preencha deste nosso tesouro português. Vamos dar início à nossa emissão de hoje com Quando, na voz de Tony de Matos. Logo depois ficamos com Maria José da Guia, Não Me Venhas Ver ao Fado. E terminamos esta nossa seleção com Tina Santos, Quando Voltares. E digo terminar a nossa seleção, a nossa primeira seleção de três fados. Deste seu, Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Quando dou por mim perdido nos meus próprios pensamentos, quando nos meus maus momentos digo frases sem sentido, quando nos meus maus momentos digo frases sem sentido, quando me afundo e vagueio no teu olhar espantado, quando não vais ao meu lado e a sós contigo passei, quando não vais a meu lado e a sós contigo passei, quando escuto a tua voz dando aos meus versos sentido, quando o coração perdido pergunto ao vento por nós, quando o coração perdido pergunto ao vento por nós, é quando ao fado me dou. De olhos cerrados assim, que poeta que eu não sou vem chorar dentro de mim, que o poeta que eu não sou vem chorar dentro de mim. Não me venhas ver ao fado, por favor passa de lá, vou começar nova vida. Deixa que eu, amor, te esqueça, ou pelo menos que pareça que de ti já estou esquecida. Deixa que eu, amor, te esqueça, ou pelo menos que pareça que de ti já estou esquecida. Não me venhas ver ao fado, deixa cair no passado ventura que já morreu. Já bem basta esta maldade, ó pena de uma saudade que é tão tua como eu. Já bem basta esta maldade, ó pena de uma saudade que é tão tua como eu. Não me venhas ver ao fado, onde um peito magoou canta mágoas e revolta, Mas se voltas qualquer dia, é de tanta Ave Maria que rezei pela tua volta. Mas se voltas qualquer dia, é de tanta Ave Maria que rezei pela tua volta. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Para além de ser um tesouro português, de ser algo tão apreciado por nós e, claro, ter sempre o seu direito a ser enaltecido, a ser ouvido, a ser cantado, é também uma boa companhia. Então deixe-se ficar aqui no Diga Lá ao Sr. Fado, acompanhado pela beleza das sonoridades das nossas cordas e, claro está, pelas grandes vozes dos nossos fadistas, bem como os poemas dos nossos grandes poetas. Vamos seguir agora com Deite o Nome em Minha Cama, fado de Beatriz da Conceição. Logo depois ficamos com Tio Zé e o Mar, fado que nos é trazido por Maria Armanda. E terminamos com Adeus Moraria, fado trazido por Saudade dos Santos. Três bonitos fados, três grandes fadistas. Só para si, aqui no seu Diga Lá ao Sr. Fado, sempre, sempre, em português. Aberta no meu outono, depois amei em silêncio que é uma forma de abandono. Deito o nome em minha cama, rasgada em lençóis de sono. Tentei ser tudo o que era nas horas da mão para corpo e campo aberto ao vento. Tentei ser a primavera e cantei meu triste nada. Vi tal canto de amor por te viver e sonhar. Amor de amor sem glória, como um rio ao coçar, que te vai contando a história onde eu não posso morar. Deito o nome em minha cama, aberta no meu outono. Depois abeita em silêncio, que é uma forma de abandono. Deito o pescar, para então com ganhar, é vida honrada te usar. Voltar, quando nasce a madrugada, quando acorda a passarada, é vida honrada te usar. Viver, esquecendo o pensamento, sem o ai nem o lamento, é vida honrada te usar. Saber que em casa não está ninguém e que o filho ajuda a mãe, é vida honrada te usar. Fui ao mar buscar sardinha, te usar. Fui a teu lado lutar, te usar. Fui saber se era minha a vida que antes tinha, antes de ir e voltar. Nesse berço embalador que usei, nesse vai e vem do mar que usei, encontramos o sabor, a verdade e o amor que ninguém pode deixar. Lembrar o miúdo da sacola que outrora ia para a escola para ver se era alguém. Levando o pão duro no saquito, palmilhando o pequenito, olhando o velho tambor. Sorrindo, pensa agora o que era, e no mar sempre o esperem no dia claro. Lutar é tão digno do viver, é mar de certo ser, e a vida que ainda tem. Fui ao mar buscar sardinha, tio Zé. Fui a teu lado lutar, tio Zé. Fui saber se era minha a vida que antes tinha, antes de ir e voltar. Nesse berço embalador, tio Zé. Nesse vai e vem do mar, tio Zé. Encontramos o sabor, a verdade e o amor que ninguém pode deixar. Nesse berço embalador que o Zé, nesse vai e vem do mar, encontramos o sabor, a verdade e o amor que ninguém pode deixar. Diga lá ao Senhor Fado. Adeus, ó casas velhinhas, das vielas estreitinhas, onde o fado já morou. Adeus, meu bairro de encantos, dos teus mares. Deus tradição. Já vejo a cidade cantar com saudade a tua canção. E as casas velhinhas feitas pedrarias vão pelo caminho dizendo baixinho: adeus, Maria, adeus, trapeira modesta, das sardinheiras em festa e dos beijos ao luar. Adeus. Adeus, Maria, adeus, tradição. Já vejo a cidade cantar com saudade a tua canção. E as casas velhinhas feitas pedraria vão pelo caminho dizendo baixinho: adeus, velhinhas feitas pedraria vão pelo caminho dizendo baixinho: adeus, Chegamos assim ao fim da nossa primeira emissão de hoje. Pois é, vamos embora por agora, mas às 19h30 estamos de volta com mais 30 minutos do nosso Tesouro Português. www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb.com. Já sabe que são as duas vias pelas quais nos pode enviar o seu pedido de fado, dedicatória ou então, claro, pedido de fado, dedicatória e dizer-nos também em que edição prefere que o seu fado passe. Nós propomos que nos diga para que aquele seu fado tão querido passe naquele momento em que você tem tempo para simplesmente deixar levar sua sonoridade desse momento. Vamos terminar com Regresso na voz de Alice Maria e terminamos com Tamanquinhas na voz de António Melo. Dois grandes fadistas que terminam assim, desta forma tão bonita, a nossa primeira emissão do Diga Lá ao Senhor Fado. Que Deus fique bem e, claro está, tenham uma boa tarde e até já. Há sempre mais e mais a desvendar, no longe das estradas procuro mistérios em constante desdobrar. Abre mantos luz rasgando escuro, mistérios em constante desdobrar. Abre mantos luz rasgando escuro. E quanto mais prossigo é meu caminho, canteiros vão surgindo ante os meus olhos. Em segredo do coro onde adivinho, perfumada dos escolhos. Em segredo de corona de vinho, a alma perfumada dos escolhos. A cada passo nasce uma surpresa que faz do meu sonhar sonho desfeito. Tem cardos dentro do meu peito. E nessa estrada toda de incerteza florescem cardos dentro do meu peito. Renunciando hoje, procurando na permanente dúvida do fim, abandono o caminho então traçado e a esse longe volto só em mim. Abandono o caminho então traçado e a esse longe volto só em mim. De cantigas e saudade viveste a linda Lisboa. Faz loucuras e maldades, mas no fundo por aí boa nas suas leviandades. Vive esta linda Lisboa, diferente de outras cidades. É bairro azul, madragoa, defeitos e qualidades, tudo tem esta Lisboa. É bairro azul, madragoa, defeitos e qualidades, tudo tem esta Lisboa. Burguesinha no Chiado, no seu pátio costureira, nos retiros canta o fado, no mercado é regateira e o Tejo é seu namorado. Faz das cantigas pregões, gosta do sol e da lua. Vai com fé nas procissões, doida nas marchas da rua, tem ciúmes e paixões. Vai com fé nas procissões, doida nas marchas da rua, tem ciúmes e paixões.